Teatro Oficina, Resistência e Renovação. Capítulo 2, Método. Em contraposição aos dois mais importantes teatros da metade do século passado, o Teatro Oficina fugiu do método europeu que o TBC macaqueava e também não se rendeu ao realismo político do Arena. A ponte, vento forte para um papagaio subir e a incubadeira foram as primeiras peças, regadas de um caráter psicológico, nas quais a libertação pessoal era o grande mote, como recorda a atriz Etty Fraser. Era uma peça, era muito baseada em Tennessee Williams, não tinha nada de transgressor, não. Essa peça era mais de fundo psicológico. As peças políticas vêm depois. Mesmo com os estudos de Brecht, nas peças Galileu Galilei, Na Selva das Cidades e O Casamento do Pequeno Burguês, o grupo não aderiu completamente ao distanciamento que o dramaturgo alemão propunha. A influência do ator e diretor russo, Eugênio Kuznets, foi predominante no rumo tomado pela companhia, que mergulhou de cabeça no método Stanislavski, relembra Frei Beto. O Zé Celso tinha trabalhado muito algumas peças com os pequenos burgueses, lá na linha do Stanislavski. E no Rei da Vela foi bem o ator quase que satirizando o personagem. Havia aquela coisa brechtiana de um distanciamento crítico do personagem. Amir Haddad também busca na memória as aulas ministradas por Kuznets. Depois é que ele veio com o Zé Celso e para fazer o primeiro e último espetáculo do realismo psicológico brasileiro, que era Os Pequenos Burgueses, trazendo uma ideia de um teatro realista, do Teatro de Arte de Moscou, que só chegou ao Brasil naquele momento. Explorar as emoções virou tarefa cotidiana. Aulas e laboratórios ficaram famosos na companhia e o amadorismo ficava cada dia mais distante, como diz o ator Renato Borg. Ele nos formou, né, do ponto de vista de atores, a gente tinha a visão de espectador com o Kuznets. Nós fizemos 5 anos de curso, toda manhã ia para lá e estudávamos o Stanislavski de ponta a ponta e fazíamos muito exercício, muitas cenas. A profissionalização foi possível com a dedicação e a paciência de todos do elenco, que passaram por violência e cansaço físico nos longos ensaios realizados, como foi o caso da atriz Miriam Meller. Às vezes tinha laboratórios que eram perigosos até. Ele ia até o limite do limite do limite do limite. Mas eu posso te dizer também que você saía absolutamente fortificado. Eu fiz uma cena de laboratório que eu não vou contar aqui, porém eu era aplaudido em cena todas as noites em Andorra. Agora, foi muito doloroso. Eu fiquei 3 dias de cama. Inácio de Loyola Brandão conta o que assistia nos ensaios. Era o mesmo método que usava o Actors Studio em Nova York e que Stanislavski usava na Rússia, que era aquela coisa de ir buscar dentro dele uma emoção em determinado momento para essa emoção então se colocar no palco. Se você tem que representar a morte da sua mãe, busque em você ou a morte da sua própria mãe ou a morte de alguém muito querido para isso vir para fora. Era o famoso O Método. Zé Celso explica a importância do forte trabalho de laboratório utilizado ainda hoje. Então, os laboratórios eram terríveis, né? E a gente trabalhava muito também com memória emotiva. É o desejo do ator, o desejo do personagem. Esse fundo, você tinha que lutar contra o seu desejo. Você tinha que atender às necessidades. Com a chegada do grupo norte-americano Living Theatre, em 1970, mudanças permeiam a companhia. Parte do elenco abandona a oficina, como foi o caso da atriz Itala Nandi. Não gostava do Living, nunca gostei daquele pessoal. Gostava como espetáculo, adorava ir ver ele lá em Paris, Nova York. Mas eu ficar trabalhando para eles, eu tô louca? Eu nunca fui idiota? Eu ia trabalhar para americano? Tá doido? Além de saídas de atores, um novo método de interpretação começava a predominar e Stanislavski se adaptava aos princípios libertários da década do sexo, drogas e rock and roll. A Mirada viu nos excessivos ensaios uma cisão dentro do grupo. Na fase de laboratórios que você fala, tinha um caminho dos Efeus, da qual já não batizava mais. Havia um grupo na oficina que tinha outra visão. E um dia nós chegamos, o meu grupo chegou na vida. Ainda hoje, é possível perceber a influência do Living Theater em montagens como de Os Sertões. Sagas que duram 4 ou 5 horas tornaram-se normais nas passarelas da oficina, desde os ensaios de O Rei da Vela, na qual Frei Beto era assistente de direção. Eram 12 horas seguidas, assim. Às vezes parava para um lanchinho rápido e voltava para o ensaio intenso, né? A característica homérica das montagens está no dia a dia da companhia, como pontua Pascoal da Conceição e Silvia Prado. Não é um ensaio de 12 horas fazendo a mesma coisa, ou um ensaio de 12 horas repetindo por conta de uma obstinação idiota, absurda. Não são as 4 horas. Você cria uma máquina tão grande para aquele espetáculo que você é conduzido com a força de todo mundo. Tinha uma peça que você começava, eu realmente só parava quando acabava a peça, assim, de subir, descer, pular, ir pro lado, não sei o que, correr. Eu acho que é mais a energia que você disponibiliza na hora, sabe? Oficina, eu acho que ele é sempre um trabalho de transposição das barreiras, sempre. A antropofagia torna-se o ideal primordial do grupo. Devorar as influências externas e criar um novo método foi o diferencial encontrado pela oficina. A busca pela autorrenovação, apesar dos descontentamentos, ajudou na criação de uma geração de atores, como destacam Renato Borg, Frei Beto e Miriam Meller. A oficina era um grupo de estudo, um grupo coeso, um grupo que amava fazer teatro. Eu tive lá 14 anos, eu diria que 10, 11 foram de extrema felicidade criativa. E os 3 últimos de dissidência. Quem foi o meu mestre foi o Zé Celso, ele que, né, me ensinava e dizia, olha, agora você tem que fazer laboratório com os atores, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pega mais aquele ator, vai fundo naquele tipo de cena. Fiquei felicíssima de trabalhar lá, aprendi muito. O Zé Celso era um grande diretor, aprendi muito com ele, aprendi muito com Renata, aprendi muito com Kuznet, pelo amor de Deus. No próximo capítulo, saiba mais sobre a antropofagia oswaldiana.